onde eu ia pisar, quantas mágoas eu ia deixar, quantos amigos de mim vão falar, mas não vou deixar de respirar. Eu só quero que você se toque, quando o irmão cê perdeu, se gabar e acabaram no breu. Espírito pobre, quando eu quero ele passar a perna, e isso me estressa, e passa minha Eva, se não vai dar merda. Quanto custa o valor da tua vida? Quanto custa o amor da tua mina? Quanto custa o valor do seu filho e seu filho da puta pra vaga sozinho? Numa saga trágica, aparentemente mágica. Confia em quem, irmão? Roleta russa facial. Como saber quem é quem? No capital, um sorriso engana quem? Enganou geral, roleta russa facial. Yeah. Oh, roleta russa facial. Yeah. Roleta russa facial, facial, facial, facial, facial, facial, facial, facial, facial. Desde sempre até eternamente, amém. Sabe não, tu vai dizer que vê, mas não vê não. Tu vai dizer que saca, mas não saca não. Tu vai dizer que é foda, seu vacilão. Tu vai dizer que saca, mas não sabe não. Tu vai dizer que vê, mas não vê não. Tu vai dizer que saca, mas não saca não. Tu vai dizer que é foda. Se achar, não vai te salvar quando o mal bater em sua porta. Pedir não é videogame essa porra, mas quando os gangsters chegam, não tem pano, só é buceta. Sempre droga, muita treta, tu vai achar lindo. Mas não é filme preta. Essa porra ninguém confia em ninguém, tá ligado? O jogo é sujo. Yeah. Chave mestra.